Se todos ajudarem, arrumamos tudo. Não é? É! Você faz falta. Gostaria de te ver. Quero ter você aqui. Venha sem falta. Eu estou a esperar. Tomoyo, está lá fora. Você é a mesma pessoa que também. Ah, que bom que abriram um salão, não é mesmo? É. Yokito. O que foi? Depois eu te conto. Sakura. Fez pra mim? É. Obrigado, Sakura. Você é um anjo. Ai, ai, ai, o quinto. Nossa, que delícia. É, como podem ver, eu me diverti bastante nesta excursão. Ai, ai, ai, o quinto. Ah, agora entendi por que está tão feliz. E onde está o meu doce? Fiquei tão bonzinho como eu prometi. Não me diga que usou todos os morangos para fazer o bolo que deu para aquele goiabinha bichado. Como é que é? Ai, eu juro que eu não esqueci dos seus morangos, mas é que ele comeu com uma cara tão fofa que eu não podia dizer pra ele parar de comer. Por favor, entenda! Ai, eu vou pôr você no castigo!